www.radio.ufscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos. Estamos aqui com vocês pela Rádio Fiscar com mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista, um espaço dedicado à educação básica, onde professores e alunos têm oportunidade de mostrar projetos pedagógicos, alunos têm oportunidade também de fazer a sua performance, tanto artística como também mostrar os seus dotes intelectuais. E com frequência nós trazemos convidados também, além de alunos, trazemos convidados para falar sobre educação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação municipal aqui da cidade de São Carlos, que tem entre os seus funcionários, tem um novo tipo, né, de trabalhador, que é o gestor comunitário em educação. Nós falaremos um pouquinho sobre isso, a importância, né, desse trabalho junto à educação. E para isso nós trouxemos aqui algumas gestoras da cidade de São Carlos, que é a Márcia Salvini, Zilmar Mendes Dias e Andréia Ramos. E também, dentro desse contexto, nós trouxemos um artista circense, um ator, né, circense, e que promove junto às crianças a arte circense, junto aos alunos, né, da rede pública municipal. E, por sinal, esse ator foi trazido, né, junto à rede pelas gestoras. É um trabalho muito parecido com o trabalho das nossas mediadoras, né, lá na rede estadual, só que numa mão inversa, né? As mediadoras trabalham da escola para a comunidade e esses gestores trabalham, gestoras no caso, trabalham da comunidade via educação. Muito interessante, nós vamos conversar um pouquinho com vocês, com elas hoje, sobre isso. Aqui também presente no estúdio, meu amigo Clésio, eu sou o professor Toninho, aqui tem o professor Clésio também, meu amigo desse projeto. Nós vamos bater um papo aqui, acredito que muito agradável, sobre educação hoje, né, professor? Boa tarde, amigos ouvintes. Mais uma vez estamos com o nosso programa Ensino Básico em Revista, tentando alertar, né, as pessoas, a comunidade, os governos, para a necessidade que se tem de educação. Haja visto que nós temos visto ultimamente aí que uma desvalorização crescente dos profissionais da educação em todos os setores. E parece que ainda não acordaram ainda que a educação, um país sem educação, nem sem educação, ou seja, sem educadores, não é nada, não cresce, fica estagnado e vai acabar voltando para onde era há 20, 30 anos atrás. Tá? Mas eu sei que essas senhoritas que estão aqui são pessoas que estão batalhando, estão lutando aí, né, para que isso não aconteça e para que se melhore a educação, principalmente na nossa cidade. É uma perguntinha. Como que é o que elas fazem mesmo, Toninha? Gestão? São gestoras comunitárias em educação. O que é isso? Explica pra gente e pros nossos ouvintes qual é a função e o que uma pessoa que é encarregada dessa função faz. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu sou Zilmar, professora da Rede Pública Municipal. E na função de gestora comunitária em educação. O gestor, ele passa por um processo seletivo antes de assumir essa função. A gente encaminha projetos para a Secretaria de Educação e esse projeto é selecionado, classificado, como se é um processo de seleção mesmo. Na rede, nós somos em 24 gestores, dividido 4 por região, são 6 regiões, e nós trabalhamos na região 6, que é a região do Cidade Araci, Presidente Collor, Zavaglia, Araci 1 e 2, né, e Antenor Garcia. O gestor comunitário, ele é um mediador entre a comunidade e a escola. Então, na verdade, a nossa função é fazer essa ponte e garantir a democratização do ensino. Primeiramente, via conselho de escola, que vamos dizer que é o nosso carro-chefe, né? A gente faz trabalho com o conselho de escola desde o processo eleitoral, formação de conselheiros, acompanhamento desse conselho dentro das unidades escolares. E, além do conselho de escola, a gente busca atividades da comunidade para trazer para dentro da escola e também levar da escola para fora da comunidade. Basicamente, é essa a função do gestor comunitário. Então, a gente, diferentemente do mediador do Estado, né, a gente não está concentrado dentro da escola. A gente está mais para fora da escola. E como que tem sido essa relação comunidade-escola? Então, lá na nossa região é uma relação saudável. Nós já conseguimos bastante progresso, né, meninas? Nós, eu, a Márcia e eu trabalhamos desde o ano passado como gestora comunitária. A Andréia começou esse ano e a Leda, que não está aqui hoje. E no início eu senti um pouco de dificuldade porque é uma função extremamente diferente, porque você tem que gerenciar seu tempo, você tem que chegar na comunidade, que encontrar um meio de chegar nas pessoas e trazer essas pessoas para dentro da escola. Não vou dizer que é fácil e que hoje funciona 100%. O conselho de escola, nós ainda temos muita dificuldade de fazer funcionar de fato, porque as pessoas, elas não estão acostumadas com essa democratização, essa descentralização do poder, né, da gestão. Então, quando você chega e propõe que o conselheiro venha para a escola para partilhar essa administração da escola, ele tem medo de assumir essa responsabilidade. Então, é um trabalho muito difícil e a longo prazo. Mas temos sentido um progresso, porque esse ano não teve processo eleitoral em todas as unidades, porque ano passado fez-se um novo decreto que pegou, ampliou a gestão do conselho que foi eleito no ano de 2012. Então, ele vai valer por 2 anos. Esse ano nós teremos eleição só nas unidades novas. Então, já sentimos uma participação maior dos pais, pelo menos um interesse maior em se candidatar. Nós estamos em processo eleitoral agora e já apareceu um número considerável de candidatos. Então, isso já é um progresso, né? Acho que quando a gente pega o jeito de fazer a coisa, né, a gente vai adquirindo mais habilidade para convocar esses pais, para convidar esses pais, para chegar até eles. E eu vejo isso já como um progresso, que a gente vai adquirindo com a experiência. Temos muito ainda que aprender, porque não basta a gente dizer que a comunidade tem que participar. A gente tem que mostrar para ela como que ela vai participar, né? O que eu acho interessante no trabalho de vocês é que, ao contrário do que acontece no Estado, não desmerecendo o trabalho que acontece com as nossas mediadoras, mas as mediadoras estão mais ligadas a problemas, né? Problemas que eventualmente aconteçam em sala de aula, enfim, com os alunos, e essa mediadora entra em contato com a família. Agora, vocês me parece que trazem coisas também interessantes, né? Interessante de se ver, né, que da comunidade para a escola, como é o caso aqui do Ricardo. Eu acredito que vocês é que contactaram com ele para levar essa arte circense à escola. Como é que é esse processo? Dá para você explicar como é que foi no caso específico do Ricardo? Então, eu começo, Ricardo, e você vai explicar o seu projeto. Na verdade, a gente está ainda em negociação com o Ricardo, porque é um projeto bem ambicioso, grande, um belo projeto que ele apresentou. Por acaso, nos encontramos, o Ricardo, porque, assim, o gestor comunitário, ele começa a ver em tudo e em todos um parceiro para levar para a escola. Então, é um vício que a gente tem. A gente é gestor comunitário 24 horas por dia. E num desses encontros, que geralmente a gente vai, encontramos com o Ricardo e descobrimos que ele tinha uma proposta interessante que poderia vir acrescentar para a educação, né? Conversamos e chegamos num acordo de procurar um meio de fazer acontecer esse projeto dele. E aí foi quando a gente resolveu que Iríamos procurar a Secretaria de Educação. Procurar a Secretaria de Educação para tentar colocar esse projeto em prática, que ainda está em negociação. E melhor do que eu, o Ricardo, ele vai saber falar sobre o projeto. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo musical agora e em seguida o Ricardo nos relata essa história. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com as gestoras comunitárias em educação da Rede Municipal de Ensino. Estamos aqui hoje com a Márcia Salvini, a Gilmar Mendes Dias e com a Andréia, né, que são gestoras. E também com a presença do ator circense que ministra, né, aulas de arte circense para os alunos da... futuramente, né? Estará exercendo essa atividade junto aos alunos da rede municipal. E no intervalo, no bloco anterior, a gente ia falar um pouquinho com o Ricardo, né, Ricardo? Como é que é essa história, Ricardo? Conta aí pra gente. Bom, primeiramente eu faço essa mesclagem de circo-teatro, né? Que acho que o grande prazer para mim é tá contando histórias e me apropio de algumas técnicas para contar essas histórias, né? Música, dança, enfim. E eu tenho um prazer muito grande em fazer trabalhos em ruas e espaços alternativos. Não é que eu não faça em teatro também, a gente faz muito esse tipo de trabalho. Mas tem um outro lado que é estar levando esses trabalhos para espaços alternativos. Né? E por um acaso, né, ou não, eu acabei encontrando a Zilmar e as professoras aqui. E ter uma ideia de estar levando um espetáculo de circo-teatro para SEMEIs. Né? E aí nós começamos a conversar da possibilidade de estar fazendo esse projeto. Já fiz um projeto bem parecido alguns anos atrás aqui em São Carlos, em outros espaços também. Está com outros projetos também, levando em outras escolas da cidade e da região. E agora a gente está conversando para tentar implementar isso aqui em São Carlos para o segundo semestre e está fazendo esse projeto. Você tem alguma subvenção para fazer esse trabalho? Não, na verdade a gente está tentando via educação. Essa negociação que a gente está tentando fazer, né? Então, nesse momento de apresentação do projeto, já conversamos já com um vereador, né, que já se interessou pela proposta e que através dele a gente vai tentar ver o que é possível fazer, né? Onde que dá para encaixar, porque é um projeto, a gente, apesar de trabalhar na região 6, na região do Araci, nós estamos pensando num projeto para a rede toda, né? Que a ideia é abranger toda a rede, que são 43 CMEs. Então é muita apresentação que vai ter que ser feita, né, Ricardo? Ricardo, como que surgiu essa ideia, haja visto que hoje em dia o fluxo tem sido o contrário? As pessoas não querem mais saber de escola. E ao contrário, você quer saber de escola. Então, a gente tem um trabalho e a gente quer mostrar, né? Como eu trabalho muito com crianças, não só crianças, mas tem um foco muito grande em crianças também, adolescentes, né? A ideia é estar levando esses trabalhos em espaços que às vezes tem uma carência desse tipo de trabalho, né? De teatro, de dança, de circo. Então, a ideia principal é tá mudando um pouco, né, essa mão, né? E tá tentando levar para as escolas e pensando também. Teve uma época que eu estudei numa escola que eu achava muito interessante a forma que era abordado o estudo, o conhecimento, né? E como isso daí era transmitido. E eu acho isso uma importância, a gente tá tendo esse tipo de trabalho nas escolas. Que acaba, às vezes, infelizmente, os alunos ficam fechados ali na sala, o aluno, é giz e pá, pá, pá, pá, pá, acabou, o aluno vai embora, faz as provas, né? E acho que a forma de conhecimento também pode ser por um outro caminho. E a gente vive de uma fase hoje que é muito dinâmica, computador, internet, a criançada tem acesso a isso. Existem outras formas, na minha cabeça, a gente tá aprendendo. Então, acho que eu venho um pouco com essa tentativa, né, de fazer esse trabalho. Sem querer atravessar as meninas, né? De repente você poderia estar fazendo o trabalho, fica o convite aí, estar fazendo o trabalho junto com a gente lá no Jesuíno também. Tá. Com o pessoalzinho do ensino fundamental. Claro. Mas seria muito legal você estar trabalhando com eles, porque o que eu tenho observado nos últimos tempos é que a idade que eles chegam no sexto ano está sendo muito abaixo do que há algum tempo atrás, entendeu? Então parece que tem uma política de você acelerar o estudo dos alunos hoje em dia. Tanto é que eu vi, parece que tem uma lei aí que não sei se vai ser implementada ou já vai ser implementada a partir de 2014, que a prefeitura vai ser obrigada a aceitar os alunos com 4 anos, não é isso? Sim. Com 4 anos de idade na escola. Pô, eu acho isso um absurdo, porque a criança vai viver a vida inteira na escola. Uhum. Tem que deixar eles brincar, ficar na rua, fazer outras coisas. Não ficar enfiando todo mundo, vamos pra escola. É como você mesmo disse, é um espaço fechado. Eu acho que de uma certa forma, quando a pessoa entra ali, parece que, sei lá, a gente não tá muito adaptado ainda pra expandir. A gente tá contraindo eles, tá? A molecadinha no geral. Correto. E aí eu acho que um projeto como esse, e assim como os outros projetos que venham a surgir, sejam legais para poder abrir a mente dessa molecadinha, tá? Porque eles precisam, né? Como você disse, só internet, isso, aquilo, tecnologia para cá, tecnologia para lá, o cara fica viciado em computador, em celular, essas coisas, precisam conhecer outras coisas também, né? Outras coisas que sejam assim, não virtuais, mas reais, para ele poder estar trabalhando, né? E eu acho legal esse teu projeto, de repente, tá? E a ideia do projeto, além de todas as vantagens, tem isso daí que você falou. Essa antecipação da escolarização, ela acaba fazendo o desaparecimento da infância, né? Exatamente. Então, as crianças vão amadurecendo cada vez mais cedo. E eu penso, né, enquanto profissional da educação infantil, que a educação infantil ela precisa ser vista com outros olhos, para que a gente não provoque esse desaparecimento da infância, para que a gente não antecipe essa escolarização e levar para dentro da escola, como o Ricardo falou, além do papel, da caneta, do lápis, levar para dentro da escola outras experiências da arte, experiências que favoreçam essa imaginação, a fantasia, a criatividade, para que o espaço da educação infantil ele seja favorecedor desse imaginário infantil que está desaparecendo muito cedo. Então, por conta de jogos eletrônicos, por conta da própria antecipação da escolarização, fazer vestibular cada dia mais cedo. Então, o tempo ele está correndo muito rápido e a escola parece que está numa briga tentando acompanhar isso. E a gente vem de encontro com isso, tentando oferecer outras coisas, para que a educação infantil, em específico, no caso desse projeto que a gente pensou, especialmente para a educação infantil, para que ela seja um espaço enriquecedor, que favoreça a infância, né? Que permita às crianças ter uma infância mais saudável. Paralelo a isso, vocês pensam também em trazer possíveis artistas da comunidade para se apresentar na escola? A gente já faz isso. Já faz isso. Tem um grupo de teatro lá da região, que é o Quem Procura Acha, que eles fizeram muito trabalho voluntário para nós no ano passado. Então, inicialmente, nós levávamos, né, meninas? Então, as diretoras, elas costumam nos procurar pedindo que leve uma atividade para as crianças. E aí, a gente conheceu esse grupo e a gente convidava, eles iam. E a gente fazendo sempre essa ponte. Hoje, eles já criaram uma relação com todas as escolas lá da região, que as próprias diretoras já vão, já procuram, ou eles já chegam, já se oferecem, já estreitou esse laço. Então, os meninos do Quem Procura Acha já é um exemplo bem, bem vivo de que essa troca é possível. Então, eles estão ali, todas as escolas da região do Cidade Araci, já os conhece, das outras regiões também, porque a gente faz essa troca entre as demais gestoras, os demais gestores, e eles já passaram por várias escolas da rede, levando apresentações, levando sempre a contribuição deles para a educação. E fora isso, tem outros parceiros, né? O Antônio Faz, por exemplo, né? que é um super parceiro nosso. Hoje, inclusive, nós já programamos uma série de atividades que a gente tem para fazer. Nós já fizemos mediação de leitura no posto de saúde lá da Araci, que também a gente não está dentro da escola. Fizemos um, vamos chamar de mini sarau, meninas. Mini sarau, bate-papo. No posto de saúde, que foi bem bacana. Então, a gente se reuniu lá, montamos um varal de poesia, as pessoas que estavam ali eram abordadas para fazer uma leitura. Foi uma experiência, assim, rápida, mas bem, bem interessante. E falando da escola do gestor comunitário, eu esqueci de uma coisa de extrema importância de falar, que onde o gestor trabalha também, na escola aos sábados, que é a escola aberta para a comunidade. Que hoje funciona das 8 à 1 da tarde e lá a gente oferece atividades para as crianças. Temos um professor de educação física e a partir de sábado, lá na nossa região, professor também de capoeira, e ao longo do ano vamos conseguindo outros parceiros. Mano, eu peço licença, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo musical e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Thank you. Amigos, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando um pouco sobre a gestão comunitária em educação, que é um trabalho, é uma função nova que existe, nova, né, dessa administração, ou já existia anteriormente, né, tá. O gestor comunitário que faz a ponte entre a comunidade e as escolas. E hoje, para isso, nós estamos aqui com a Márcia Salvini, com a Zilmar Mendes Dias e com a Andréia, né? E também com o artista, o ator de teatro e circo, o Ricardo Fluck. Ô, Márcio, e também temos aqui também a Ana Luísa. Ana Luísa, você não quer dizer alguma coisa aí para os nossos amigos? Fala. Fala oi. Ih, agora ficou muito. Até agora ela falou, agora não quer. Márcia, você estava falando agora mesmo que esse projeto começou quando? Em 2006 começou esse projeto. E qual foi a ideia que gerou a formação desse projeto? Por que ele começou? Qual foi a necessidade deles iniciarem esse tipo de projeto? Então, eu não sei te responder como que começou e qual foi a necessidade, mas eu acredito que tenha sido essa necessidade de levar mesmo a comunidade para a escola. Quando eu acho que foi criado justamente para esse, com esse propósito, né? Levar a comunidade e a escola a fazer essa ponte que a gente faz. E deu certo, deu super certo e continua dando. A gente está sempre ampliando, né, estreitando laços com vários parceiros, como a Zilmar acabou de falar. E eu acho que está dando super certo. E por que você aceitou esse desafio? Ah, por que que eu aceitei esse desafio? Por que as três aceitaram esse desafio? Então, porque a gente gosta de desafio, A gente gosta dessas novidades, esses trabalhos novos, esses desafios que a gente tem que ir atrás, porque não é um trabalho assim fácil, vamos dizer, porque a gente encontra várias barreiras, né? Várias barreiras, a gente encontra muitos não, né? Porque a gente procura muito voluntário, porque a gente depende de voluntariados, né? Então a gente sempre, às vezes encontra não, às vezes encontra sim, e vamos trabalhando, vamos pedindo uma coisa aqui, outra ali, vamos ampliando, vamos conseguindo. Vocês têm uma outra experiência que vocês já tenham realizado junto à comunidade? Além de nós estamos aqui conversando com o Ricardo, mas uma experiência anterior? Você tem? O livro. Nós já temos o ano passado, a gente trabalhou com outro projeto que também tem, que a gente trabalha meio com parceria, que é o projeto Mais Educação. E o ano passado a gente trabalhou lá no Derige, com as crianças do Mais Educação, e que foi produzido um livro. Um livro com as crianças dessa comunidade, né? E para a produção desse livro foi assim, muitos caminhos tivemos que andar, né? Que a gente foi desde o início e para chegar no produto que é o livro mesmo. E esse ano a gente está pretendendo fazer esse mesmo livro, já inclusive começamos com o Kaique, com as crianças do Mais Educação do Kaique. Que tipo de produção elas fazem? Poesias? Poesias, poemas, frases, né? Narrativas também, né? Narrativas. É, cada um escolhia o estilo literário que mais tinha habilidade, né? É. Sem querer te cortar, pode não, continuar. Não, pode falar, Zilmar, pode falar o nosso caminho que a gente começou, de onde a gente partiu para chegar no produto final, que foi o livro, foi árduo, né? Porque o Mais Educação é o projeto de educação integral da rede pública municipal. Então, a gente, o lado da região 6 era só o Derige que funcionava no passado esse lá, porque o Kaique estava funcionando na Unicep. Então, trabalhamos com os alunos do Derige e são alunos de terceiro, quarto e quinto ano, né, que fazem parte desse projeto, tudo numa turma, né, vamos dizer assim. Eles são divididos por grupos, mas a gente trabalhou com todos eles. E aí, cada um tinha suas facilidades e as suas dificuldades, por isso, cada aluno, depois de todo o processo, cada aluno escolheu qual tipo de texto iria escrever. Antes, nós fizemos todo um processo de sensibilização. O tema foi sustentabilidade e os alunos participaram ativamente de tudo. Não foi um livro escrito por professores, um livro escrito pelo diretor da escola. Foi um livro escrito pelas crianças. Fizemos a sensibilização com as parcerias com USP Recicla, Antônio Faz, o menino, o autor Mirinho, o Zezinho. A contação de história. O sistema de bibliotecas, né, o CIB. E a escola, a parceria da escola propriamente dita, né, do Derige, do projeto Mais Educação. Então, esses parceiros, eles fizeram parte de todo esse processo de sensibilização, onde eram os oficineiros, os meninos do Quem Procura Acha. Foi feito todo um trabalho para mostrar para eles o porquê desse tema, o que era a sustentabilidade. Não foi feito um estudo inicialmente. E depois veio a produção, fizemos passeios nas nascentes, na nascente da Água Fria, né? Água Fria lá embaixo. E no momento da escrita, eles só registraram toda aquela experiência que eles vivenciaram. E até notícia de jornal saiu no livro, né? Então, alguns tinham habilidade com essa modalidade, acabaram escrevendo seu texto em forma de notícia. Foi um projeto muito bacana. A editora Cubo foi uma parceira, uma grande parceira, que também abraçou o projeto no ano passado. E está de novo com a gente esse ano, porque nós já começamos o processo novamente. A faixa etária com que vocês trabalham, é, sexto ao nono ano, vocês não trabalham, né? Não, é até o quinto, né, as EMEBs, né, okay. Da educação infantil, né, de zero. Que a prefeitura tem também, né, assim, de sexto ao nono ano, tem? A prefeitura, acho que não, né? Não tem, de sexto ao nono ali na região. Ali tem na... o Derige, não tem? À noite. Tenho as turmas de EJA, né? As turmas de EJA, que funcionam à noite. Parece que na época que era para fazer esse convênio, a prefeitura não aceitou fazer o convênio e deixou o pessoal do sexto ao nono ano com o Estado. Mas tem algumas escolas que tinha, não sei se ainda tem. Não, lá na Redenção, né? Tinha. Na região não tem. Na região, sim. Mas na rede tem, né? Sim. Ah, vocês trabalham só nessa região. Nessa região não tem. Tem só o EJA no Derige à noite. No Kaique também agora tem o EJA, né? Sim. Mas aos sábados a escola está aberta, se essa idade quiser. Tá participando? É. O que acontece aos sábados? André? A escola tá aberta. Hein, André? André. Você tá falando, aproveita e fala. Bom, mas o Mar já falou, né? Tem um professor de educação física que fica lá conosco das 8 à 1 da tarde. Esse sábado também vai começar o professor Érico, dar aulas de capoeira, o nosso voluntário, o amigo da escola. E temos também o coral, que é uma parceria com a Unimed. Isso, começou sábado passado e é bem interessante. Está indo bastante crianças e a gente espera que isso aumente tanto em número de crianças como nossos voluntários também. A tendência é buscar cada vez mais parceiros. Cada vez mais. Nós precisamos fazer isso também. Oficineiros. Eu gostaria que vocês nos ensinassem como achar parceiros. Tem que procurar. É aquilo que eu falei, é ser gestor 24 horas por dia. Chega uma hora que você não separa mais o que é seu trabalho e o que é sua vida pessoal, né? Às vezes paga a conta. Por isso. Ó, e tem outros projetos que estão sendo desenvolvidos, é, acho que a gente já está fazendo, né? Nós temos aí já em andamento, graças a Deus já está andando a horta na escola, porque é uma dificuldade muito grande. Nós não temos um recurso específico para tocar os nossos projetos. A gente vai com a cara e a coragem, né? E a horta, nós vamos fazer o projeto de horta em 4 CMEs, no Maria Alice, no Enedina, Maria Consuelo e José de Campos. Então já estamos agora indo começar já a preparar o terreno já para plantar. Mas até chegar nesse preparo do terreno, vocês não têm ideia do que a gente teve que passar para conseguir. Ensacamos muito composto. É, tivemos que ensacar muito composto lá na horta municipal. E além da horta, nós oferecemos oficinas para mães. Oficinas para mães, geralmente aos sábados. Esse ano nós ainda não começamos, mas por conta disso, né? E da dificuldade dos parceiros ainda. As mães que levam as crianças para o coral, e ano passado era a fanfarra. Enquanto elas ficam esperando, a gente oferecia oficina para elas de artesanato, de alguma coisa que elas mesmas pediam, né? A gente fazia uma sondagem, o que elas queriam fazer naquele tempo de espera, e a gente ia atrás de pessoas que pudessem oferecer uma oficina. E a fanfarra mirim é uma atividade que a gente precisa retomar também com o maestro Robertinho Mori, que também é nosso parceiro, foi nosso parceiro durante o ano passado, e que só está esperando a hora para retomar os ensaios da fanfarra com os alunos também. Gilmar, nós vamos fazer mais um intervalinho e dentro de alguns minutos estaremos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Amigos, estamos aqui com o último bloco do programa Ensino Básico Revista, hoje falando sobre gestão comunitária em educação na rede municipal de ensino. Estamos aqui com a Márcia Salvini, com a Zilmar Mendes Dias e com a Andréia Ramos, que são gestoras, professoras gestoras na rede municipal. E também com o artista, o ator circense de teatro, o Ricardo Fruc. Ricardo, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, se possível. Tá? Bom, há um bom tempo atrás, algumas décadas atrás, eu comecei trabalhando com teatro amador aqui em São Carlos. E acabamos formando um grupo, tivemos algumas premiações e o pessoal, cada um foi para um canto para se profissionalizar. Eu acabei indo para o Rio de Janeiro. Me profissionalizei como ator e esse trabalho de rua que eu gosto tanto, assim, espaços alternativos, acabou me levando para a Escola Nacional de Circo. Me formei na Escola Nacional de Circo e nesse tempo todo trabalhando como ator e circense. Depois de formado eu fiquei 8 anos trabalhando na Alemanha, França, Suíça. Morei na Alemanha através de um grupo do Rio de Janeiro e desenvolvi vários trabalhos lá, mas só como circense. E no final de 2005 eu retornei para São Carlos com a vontade de estar formando um grupo e estar misturando essas linguagens, né, que é um caminho que eu acho bem, bem interessante. Em 2006 formei um grupo aqui em São Carlos, chama Estação do Circo. E aí começamos a trabalhar, desenvolveu vários trabalhos. Nesse tempo a gente tem duas premiações, uma nacional que é o Prêmio Carequinho. E em 2010 a gente ganhou um estadual, que é um PROAC, foi um PROAC de números, e a gente também circulou aqui no estado de São Paulo, algumas cidades. E daí vem essas ideias aí de projetos, tem um trabalho que a gente faz aqui em São Carlos, que esse ano foi o terceiro ano que a gente desenvolveu, que chama Circo na Praça. Está saindo aí outras ideias, esse projeto para a gente estar desenvolvendo na cidade, em outros cantos da cidade, outros espaços. Poxa, né? Maravilhoso. Que são esses espetáculos de circo, de teatro, né, com essa linguagem mesclada e levando para espaços alternativos. Né? Talvez a gente faça aí Água Vermelha também, Santo Dócia, está indo para o Bicão, e provavelmente no Cassi também. Queremos, né? Então, é mais ou menos isso a minha história. Legal. E o seu grupo continua? Não, a gente continua, tá? Desde 2006 aí na estrada, né? Na luta. Na luta. E a gente faz bastante coisa aqui pelo estado de São Paulo, Minas, Paraná também. A gente viaja bastante. Você não quer deixar os seus contatos? É, o site, para quem quiser conhecer, é www.estaçãodocirco.com.br. Lá tem vídeos, vários espetáculos que a gente desenvolve. Tem espetáculo também para uma outra faixa etária, até pensando no pessoal de segundo grau também, que vocês atendem. A gente também tem esse tipo de trabalho. E lá tem telefone, dá para entrar em contato com a gente. Eu vou pedir para o pessoal do Grêmio entrar em contato com você para marcar uma apresentação lá na escola. Claro, claro. que a gente quer estar mobilizando mais o Grêmio, dando mais, fazendo o aluno ser mais protagonista, porque geralmente quando a gente elege um Grêmio, eles ficam tudo subordinados ao que nós queremos que eles façam. Exato. Então nós vamos deixar eles livres para eles fazerem o que pode de fazer, o que pode fazer dentro da escola, entendeu? Claro. Então existem N coisas que podem ser feitas e podem correr atrás disso aí, para fazer o molecadinho trabalhar. E o circo, como aquele circo, assim, aquele circo nostálgico que a gente lembra da nossa época de criança, que você ia, tem sumido, né? Então, na verdade, o circo, esse trabalho que eu faço, a gente vem numa nova, chamado Circo Novo, que é essa fusão de linguagens. Que o Circo Novo, eu acho uma coisa bem interessante, porque é uma forma também de não deixar a arte circense morrer, né? Antigamente a gente tinha uns circos, ainda tem alguns circos no Brasil, mas grandes circos, infelizmente, fecharam por N situações. E na década de 70, 80, começou as escolas de circo, né, no mundo inteiro, explodiu isso daí, inclusive no Brasil. A escola que eu, na verdade, assim, a gente tem uma história que circense vem, é uma história que vem de pai para filho, né? Eu vim de escola, então, entendeu? Meus pais não eram circenses, eu entrei numa escola, aprendi o meu ofício e hoje ensino também, né? E trabalho com a minha arte. E isso, graças a essas escolas, que surgiram outros grupos, vários grupos assim, no país inteiro, que conseguem estar disseminando essa arte aí pelo país inteiro, pelo mundo, né? O que você chama de circo novo, assim? Então, circo novo são essas pessoas que não vieram de família circense, que entraram em escolas, né? Muitas pessoas que vieram, além de curiosos, atores, músicos, bailarinos, entraram nessas escolas, entram até hoje nessas escolas e acabam se apropriando também dessa linguagem. O circo não é mais necessariamente aquela ideia que se tem, né? Com a lona, etc. Exato. Né? O circo pode ser apresentado numa praça, nesse sentido, né? Que você pode entender também esses circos, né? Não, mas ainda existe a lona em vários lugares. Existe a lona, existem grandes circos também por aí. O Soleil, que todo mundo conhece, em England, nos Estados Unidos, Flick Flack na Alemanha. Existem ainda. Só marcar um programa só com. Para falar da arte, circense. É um assunto muito interessante. Eu acho que a gente tem que mostrar isso, né? A arte circense é linda. Temos que fazer um programa especial. Será um prazer. E o pessoal que se destaca aqui, geralmente tem alguém que vai para esses circos mais famosos, por exemplo, o Soleil, ele basicamente hoje é um circo tecnológico, né? Então, mas eu concordo com você, é um circo que tem muita tecnologia, mas o ser humano aí é indispensável, né? Inclusive tem vários amigos que trabalham no Circo Soleil, assim, tem muitos brasileiros no Circo Soleil, né? Gente do mundo inteiro. Pô, que legal! Então, eu acho que o fator humano é o mais importante ali, né? Independente da toda tecnologia, acho que isso não vai morrer, né? Que é o desafio, na verdade, o circo é o desafio do humano, da superação, né? A cada dia, o trabalho árduo da técnica e estar aprimorando isso daí, poder estar apresentando. Então, acho que é meio por aí. Zilmar, perspectivas futuras. Nós concluir esses projetos inúmeros que estão em andamento. Inclusive, nós temos agora aberto já um curso de escrita criativa, como o Antônio faz, que vai acontecer no SESC no mês de maio. Já abrimos inscrições já para os professores, primeiramente da região 6, que é a região que a gente trabalha, posteriormente para toda a rede também. Então, vai ser um curso que o SESC está oferecendo por essa parceria SESC, Antônio Fais e gestoras comunitárias. Então, o que a gente quer? Concluir com êxito esse livro que está começando a brotar, né, o novo desse ano. E os novos projetos a gente ainda está pensando, né, porque já temos muitos em andamento para finalizar esse ano. Então, no final das contas, a gente... Projetos grandes, né? Projetos grandes. Inclusive, temos planejado duas grandes festas para a região de Cidade Araci. Geralmente, a festa da família, ela acontece ali dentro da unidade escolar. Esse ano a gente está pensando em fazer duas festas gigantes, né? Com toda a ambição da Maria Farias. Fazer uma ali na região do... pegando Antenor e Araci 2, né, Isavaglia, fazer a festa ali no José de Campos, está prevista para o mês de junho, ainda não tem uma data precisa, mas a gente já está pensando uma série de atividades já para essa festa. E a outra, ali na região do Caíque, pegando os bairros Presidente Collor, Araci 2 e Araci 1. Fazer na frente do Caíque, ali naquela avenida. Pessoal, infelizmente nosso tempo está terminando, mas fica aqui o convite para que vocês voltem. Esse espaço é de vocês, é nosso, da educação pública. Qualquer novidade, qualquer coisa que vocês queiram. E trazer alguns alunos para ler alguns textos dos livros desse projeto do livro que vocês esperam. Eles vão adorar a ideia. Seria legal. Nós estamos esperando por vocês, tá? Traz a molecadinha aí que eles vão gostar de estar lendo o que eles escreveram, divulgando. E vocês também é um meio de estar divulgando o trabalho, né? Gente, eu quero então agradecer a presença de vocês, né, do Ricardo, da Márcia, da Zilmar, da Andréia. Quero também da nossa querida Ana Carolina, que não quis falar conosco. Ana Luísa, que não quis falar um pouquinho com a gente. Né? E também agradecer aos trabalhos técnicos do nosso querido amigo Eduardo Martins, que já há algum tempo está conosco. É isso, amigos. Estejam conosco no próximo sábado, aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista. Rádio Fiscar. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. Universidades já podem trocar dívidas por bolsas. Foi aprovada a lei que reduz as dívidas das universidades por meio de ofertas integrais do ProUni, destinada a estudantes com renda familiar de até R$ 933,00 por pessoa. O programa de estímulo à reestruturação e ao fortalecimento das instituições de ensino superior foi o nome dado a este benefício concedido para as universidades. Um dos maiores objetivos é a recuperação dos créditos tributários da União. As universidades interessadas em aderir ao programa poderão converter em até 90% da sua dívida em bolsas do ProUni. Os outros 10% poderão ser parcelados num prazo de 15 anos. Para isso, as universidades deverão atender alguns requisitos, como a demonstração periódica da capacidade de autofinanciamento e da melhoria da gestão. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, em parceria com a Rádio Fiscar. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar, FM Escute Diferente. Eu, Davi Saidel, estou aqui com vocês todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, com meu programa Cordas e Acordeon, 4 anos no ar, e com reprise aos domingos no mesmo horário. Até lá, espero vocês, hein? Rádio Fiscar 5 anos. Escute diferente. Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar, programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufiscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Paideia, astronomia e cultura científica em um papo descontraído. Produção do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e apresentação de Adilson Oliveira, Gustavo Rojas, Mariana Peso e Tarso Fabrício. Cultura Científica. Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson Oliveira, Mariana Petsu, Gustavo Rojas e Tarso Fabrício. Paideia. O seu encontro semanal com a cultura científica. Muito boa noite, ouvinte da Rádio Fiscar. A gente começa agora, terça-feira, dia 23 de abril, mais um encontro semanal com a cultura científica aqui no programa Paideia. Boa tarde para quem nos ouve na reprise de sábado. E já estão comigo aqui no estúdio Tarso e Gustavo. Boa noite para vocês. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. Vamos lá para mais um programa hoje muito especial. Muito. O Tarso tá concentrado aí. Oi, boa noite, boa noite. A gente ainda aguarda a chegada do Adilson, nos, provavelmente estará conosco hoje também. Mas um programa realmente muito especial. A gente está com o estúdio cheio de convidados. A gente recebeu aqui na UFSCar, estamos tendo o privilégio de receber aqui na UFSCar desde ontem o Pedro Russo, que é astrônomo do Observatório de Leiden, na Holanda, coordenador de alguns projetos que a gente vai comentar aqui de educação e divulgação científica internacionais. E vamos conversar um pouco sobre esses projetos. Boa noite, Pedro. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje no Paideia. Olá, muito boa noite e obrigado pelo convite. Nós falaremos, então, bastante de astronomia hoje, de educação, de divulgação científica e também de química, porque a gente recebe mais uma vez, temos a felicidade de receber aqui no Paideia, num momento muito importante também, o professor Elson Longo da Silva, que foi professor, é professor aposentado aqui do UFSCar, hoje no Instituto de Química da Unesp de Araraquara, e que recentemente, no dia 17 de abril, teve publicado, junto com alguns outros autores, um artigo na revista Scientific Reports, que é do grupo Nature. A gente vai comentar esse artigo aqui, entender essa pesquisa. Professor, muito obrigada. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Paideia. Eu que agradeço, muito obrigado. E essa divulgação é muito importante para a universidade. Portanto, hoje mais do que nunca, a gente convida os nossos ouvintes a participarem do programa, a fazerem perguntas, participarem aqui do nosso debate ao vivo pelo telefone da Rádio Fiscar no 3351-8099 ou também pelas redes sociais, no Twitter do programa Paideia ou Clique Ciência e na página do Lábio Fiscar no Facebook. Tarso estará a postos daqui a alguns minutos para conversar com os nossos ouvintes. Agora até fotógrafo. Ah, ele está fotografando. E a gente vai, merece foto o dia de hoje mesmo, e a gente espera então contar aí com a participação dos nossos ouvintes fiéis, aqueles que a gente vier a ganhar no programa de hoje. E como a gente tem muito assunto para conversar hoje, vamos já saber qual... Na verdade, eu preciso fazer uma observação, que esse programa vai ser reprisado não só no sábado, mas a gente vai aproveitar toda a riqueza que a gente vai ter aqui hoje, e terça-feira que vem a gente vai voltar a reprisar esse mesmo programa. Então a gente vai saber agora não qual é o céu da semana, mas qual é o céu da quinzena. Conheça agora o céu da semana. Muito bem, o céu da semana aqui do finalzinho de abril, o céu da quinzena, né, como você disse. Né, então vai desde o período agora de 23 de abril até dia 6 de maio. Né, e é um período que é especial para os amantes dos planetas, porque nós vamos ter a oposição do planeta Saturno. Né, o planeta Saturno atinge essa posição especial aí, que é a posição em que ele fica oposto ao Sol quando visto da Terra, chamada oposição, que é sempre a época que ele fica visível durante a noite toda e também coincide com a época de máximo brilho, ou seja, a melhor época para observar o planeta Saturno. Isso vai acontecer no dia 28, né? E então é a melhor época para observar o planeta dos anéis, né? E ele vai estar visível então agora, né? Essa semana, próxima semana, né? Logo no começo da noite já está aparecendo ali, né? Na direção leste, e aí ao longo da noite vai ficando cada vez mais alto, e quando amanhece ele está ali na direção, né, oeste. Então é a melhor época para ver o planeta Saturno. E para quem tiver dificuldade de localizar ele no céu, né, porque Saturno, apesar de estar na época de maior brilho, não tem um brilho tão grande, né, quanto Vênus, quanto Júpiter, né, tem uma dica muito importante, porque no dia 25, né, a Lua vai estar ao lado de Saturno, né? Então, para quem quiser aprender a localizar o planeta Saturno e depois continuar localizando ele no céu nos meses que virão, né, procure então quem vai estar do lado da Lua, a estrelinha brilhante ali do lado da Lua no dia 25. Tá, inclusive, bastante brilhante. Sim. Do dia você me mostrou, tá fácil de observar Saturno mesmo. Exatamente, né? E aí quando a Lua passar ao lado dele na noite do 25, aí a pessoa vai decorar, né, que é aquele planeta que está na constelação de Libra, né? Então não é não tem nenhuma estrela muito marcante aí nessa constelação, então a Lua sempre ajuda a gente a identificar os planetas. E além de Saturno visível durante toda a noite, a gente tem o planeta Júpiter visível no comecinho. Ué, mas Júpiter não ia sumir, Gustavo? Está sumindo, calma. Eu sei que você quer que ele vá embora, mas ainda tem algumas semanas que ele estará visível, tá? Então ele está visível até 7h30, 8 da noite, tá? Então é mais ou menos uma hora e meia depois do anoitecer, o planeta Júpiter está visível ali na direção do poente, na constelação de Touro, perto da estrela Aldebaran. E é o astro mais brilhante aí, né? Mais brilhante que qualquer outra estrela, mais brilhante que Saturno, é Júpiter. Tá? Quem vai sumir essa semana, Mariana, é Mercúrio. Tá? Você nem anunciou e esse só me lembra. Júpiter, isso. Você está anunciando faz 2 meses que ia sumir. Suspense, né? Agora o Mercúrio, né? Ele vai e volta muito rapidamente. Ele completa uma volta no Sol cada 88 dias, então ele fica visível um mês, depois some, depois aparece. No outro período, né? Então agora ele está aparecendo durante antes de amanhecer, né? O planeta matutino, né? E essa é a última semana que dá para ver ele antes de amanhecer. Ele está aparecendo nessa 5h30 da manhã, então a hora que já está quase clareando, né? Fica visível aí durante uma meia hora e já fica claro demais para vê-lo na constelação de Peixes. E semana que vem já não vai dar mais para ver. Então no começo de maio já não dá para ver Mercúrio, e daqui a um mês mais ou menos ele volta a aparecer, só que agora como o planeta vespertino, né? Como o planeta que aparece no início da noite. Então a gente ainda está numa época de poucos planetas visíveis no céu. A maior parte deles está ali na direção do Sol mesmo, né? Mas isso logo, logo vai mudar. Lá por junho nós já vamos ter aí o retorno de Vênus ao céu vespertino. Marte vai voltar a ser visível também. Então vai voltar a ser uma época boa para olhar os planetas e, claro, enfeitado aí pelo Saturno, que vai ficar visível durante toda a noite. É sempre um objeto fantástico de ser visto ao telescópio, né, com seus anéis. Não tem nenhuma passagem de satélite digna de menção, né? Aí quando voltar aí o programa, daqui a 2 semanas a gente dá uma atualização nos satélites, né? Quero comentar rapidinho da chuva de meteoros que teve no domingo, né? Muita gente perguntou. Foi pior do que a gente imaginava, né? Aí a gente fez um alerta na semana passada de que essa chuva dos Lirídeos não é uma chuva boa de ser vista aqui do hemisfério sul, né? E também não era tão intensa quanto estava sendo divulgado por aí, principalmente nas redes sociais. E realmente os relatos aí de quem passou a noite de domingo para segunda-feira acordado foram decepcionantes, né? Não foi possível ver nenhuma manifestação muito grande de estrelas cadentes, de meteoros, né? Então, como a gente estava esperando, né? Era uma coisa que, para quem gosta de ficar vendo meteoros, tudo bem, vale a pena fazer o registro, mas não era nada que era imperdível, que era muito raro, que era fantástico, como, né, muita gente compartilhou por aí. Então, eu tenho um registro bacana do pessoal de Araraquara. Ah, é? De um grupo amador lá de Araraquara, que tem o Henrique, o pessoal lá. Eles conseguiram observar 13. 13, sim. Durante toda a noite. Durante toda a noite. Isso, mas isso está muito aquém dos 100 por hora que estava sendo divulgado em alguns locais. Ah, então, realmente é uma chuva legal de você ver, se você tiver a oportunidade para ir para um local escuro, afastado das luzes. Você vai conseguir ver aí por aí uns 10, 20 meteoros durante a vigília, mas não passa muito disso. Né? A chuva boa para a gente aqui do Hemisfério Sul é mesmo a dos Geminídeos em 13 de dezembro. Né? Só que aí a gente sempre tem azar, porque nessa época chove muito aqui no Sudeste, e aí a gente acaba ficando privado desse espetáculo. Mas quem sabe esse ano muda. Né? Então essas são as dicas de observação. Falar também rapidinho, né, do nosso videocast, né, e o assunto não podia ser outro, senão o planeta Saturno. Né? Então, comemorando aí a oposição de Saturno, preparamos uma série de episódios especiais, contando um pouco mais sobre o planeta dos anéis, né, falando sobre os anéis dele, depois vamos falar sobre as luas do planeta Saturno, que tem luas muito interessantes, que são alvo de estudo, né, principalmente dos astrobiólogos, porque, por exemplo, a Lua Titã tem uma atmosfera muito densa que parece um pouco com a atmosfera primordial terrestre. E também vamos falar sobre a exploração espacial de Saturno. Então, durante aí os próximos programas vão estar falando desse planeta, né, e o primeiro episódio já está no ar, que é então disponível no canal da TV Univesp e no canal do Lab no YouTube, canal Lab Fiscar, e para quem é de São Paulo, pode ver no canal 2.2 da TV Digital, na TV Universo. Então, uma quinzena aí para observar os planetas e particularmente Saturno. Aproveitar que você falou rapidinho, só mais um minuto. Você tem notícias do Izon, não? Atualizando as informações? É que a gente não tem falado. Você conhece o Izon, Pedro? Vamos falar? Cometa Izon, sim, né? Tem sido alardeado aí como o cometa do século, ou o cometa do milênio até, né? Promete ser muito brilhante, porque vai fazer uma passagem muito próxima ao Sol, né? E aí vai evaporar boa parte da sua matéria e brilhar bastante. E temos informações de que ele tem se comportado realmente como esperado, né? Eu já vi fotos em que ele, a sua cauda está se desenvolvendo consideravelmente, né? Mas novamente é preciso um pouco de cautela. Os cometas são traiçoeiros, são imprevisíveis. E vamos lá para julho, agosto, que a gente vai. Mas por enquanto você está otimista ainda. Você já esteve mais pessimista em outros programas. Não há motivo para alarde. O Pedro está me mostrando aqui um press release do ESO, do Hubble, né? Com a data de hoje. Sim. Né? Onde o Hubble fez uma imagem do cometa Izon. Então, olha aqui, Mariana. Nossos ouvintes poderão olhar também, o Tarso vai compartilhar. Está no Hubble site, tá, Tarso? É uma imagem muito recente, foi divulgada hoje pelo telescópio espacial Hubble. É. E já se nota a estrutura do cometa. Sim, então tá crescendo bem, tá, né? Promete. Sim, promete. Então vamos ver. Felizmente aqui nós, no Hemisfério Sul, não vamos ter a melhor condição de observação, porque tiver no Hemisfério Norte vai estar melhor. É, mas também vai dar para ver daqui. Né? Então vamos aguardar e, claro, ao longo dos meses aqui no Paideia a gente sempre vai comentando como que tá. E a Mariana sempre. Eu nunca deixarei você esquecer, Gustavo, de comentar. É. Muito obrigada. Esse foi então o céu da quinzena. E vamos já, como eu anunciei no começo do programa, conversar com os nossos convidados. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente conta com a participação deles. Você sabe quem que tá com a gente já, Tarso? Já temos o professor Dulcídio. Quem mais? Vamos um abraço, ver. Professor Dulcídio. Hoje vamos falar de vários assuntos que acho que vão interessá-lo bastante. Camila não está conosco. Camila hoje, se quiser fazer química também. E estamos com o Alisson Barbosa também. Alisson faz tempo que a gente não ouvia falar dele. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes. E a gente conta com a participação de vocês. Eu vou começar, já que a gente estava falando de astronomia. Para quem começou a nos ouvir agora, a gente recebe aqui no estúdio o Pedro Russo, que é astrônomo do Observatório de Leiden, na Holanda, vinculado à Universidade de Leiden, e que coordena atualmente alguns projetos internacionais de... Coordenou em 2009... Eu acho que a gente não vai falar do Ano Internacional de Astronomia, viu, Pedro? A gente vai ter vários. Ele estava falando hoje à tarde que o Ano Internacional de Astronomia foi em 2009, a gente ainda fala dele, mas ele foi o coordenador global do Ano Internacional de Astronomia. Atualmente coordena o Universe Awareness, que é um projeto da União Europeia voltado a educação e divulgação de astronomia, principalmente para crianças, e também o escritório de astronomia para o desenvolvimento ligado à União Astronômica Internacional. Pedro, eu queria que a gente começasse falando, então, do Universe Awareness, que se apresentasse o projeto, como ele está estruturado, que tipo de ações são realizadas e também essa particularidade de trabalhar com a divulgação científica, com a educação em astronomia para esse público que são as crianças menores. Que é um público fascinante, as crianças são realmente sempre muito interessadas sobre temas de astronomia. O projeto Universe Awareness é um projeto educativo na área das ciências, mas principalmente na área da astronomia, e que tentamos levar o nosso universo fantástico para as crianças e crianças entre os 4 e 10 anos de idade. Nós trabalhamos principalmente com professores. Os professores têm um acesso privilegiado às crianças e fazem um trabalho fantástico de educação. E então nós fazemos muito formação de professores. Fazemos a formação no sentido de lhes dar as ferramentas aos professores para usar a astronomia na sala de aula, para introduzir a beleza do cosmos às crianças usando diferentes técnicas. Não só técnicas de ciência, técnicas de educação, mas também usando as artes, usando a própria linguagem, os idiomas, a aritmética, pode ser introduzida a astronomia às crianças. E é um projeto educativo, e é um projeto que tem esse caráter de usar a astronomia como uma ferramenta de educação. E é um projeto que envolve vários países, não é? É um projeto que principalmente é financiado pela União Europeia, um projeto relativamente grande. O projeto da União Europeia envolve 6 países, 5 deles na Europa, e com um país parceiro que é a África do Sul. Nós temos uma ligação muito forte com as atividades na África do Sul. E o financiamento da União Europeia permite termos pessoas a trabalhar a tempo inteiro, profissionais, a implementar o projeto nestes países. Mas a rede do Universal Awareness é uma rede que envolve mais de 56 países, e muitos deles em países em vias de desenvolvimento. E a ideia é mesmo partilharmos e aprendermos qual é a melhor forma de usarmos a astronomia para a educação. Ou seja, uma rede de aprendizagem em que todos os países aprendem um pouco com os outros. A gente aqui no programa fala com uma certa frequência, e nos 2 dias aí que a gente pôde estar junto, você falou bastante também a questão inspiradora da astronomia, que então usar a astronomia, trabalhar com a divulgação de astronomia, não é só pelo conteúdo que é próprio da astronomia, há também essa dimensão, mas que ela pode levar a vários outros resultados. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por que que ela é tão inspiradora e o que a gente pode fazer a partir disso, inclusive, né? Há trabalhos muito interessantes feitos sobre o poder que a astronomia tem como ferramenta para desenvolver processos cognitivos das crianças. Há trabalhos feitos na Universidade de Tel Aviv em que mostram que sim, as noções de escala que temos não só no nosso planeta, a escala de planeta, a escala de sistema solar, a própria escala da nossa galáxia, se forem introduzidos a crianças, vai-lhes abrir os horizontes para muitas outras áreas e para uma aprendizagem mais rica por parte das crianças. E isto é estudado por psicólogos e é provado que realmente ajuda. Há um efeito interessante, que é o chamado efeito overview effect, que muitos astronautas sentem quando veem pela primeira vez a Terra do espaço, e que é uma mudança de perspectiva, que é algo muito único. E nós também notamos, quando introduzimos essa noção de perspectiva para as crianças, quando lhes mostramos pela primeira vez que a Terra é um planeta, entre muitos outros, entre muitos dos mais de 800 planetas que sabemos que existem no Universo, eles realmente também começam a ver a sua própria vida, a sua própria aprendizagem, o seu próprio planeta de uma forma diferente. Eu acho que essa mudança de perspectiva é realmente muito rica e que só a astronomia nos pode dar. E se calhar é uma das maiores contribuições da astronomia para a humanidade, esta perspectiva cósmica que temos de nós próprios. Pedro ontem fez uma palestra aqui na UFSCar, a gente divulgou no último programa, em que o tema era justamente educação e divulgação e desenvolvimento. Vários desses projetos têm essa relação com o desenvolvimento. Queria que você comentasse, então, em que medida e em quais dimensões, de que formas a astronomia se relaciona com o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões também, né? O que falei anteriormente acho que é realmente uma contribuição da astronomia para a cultura, não só a cultura científica, mas mesmo para ter um impacto na sociedade, desta perspectiva, desta noção de sabermos onde vivemos no universo. Somos a única espécie e esta noção de onde estamos no universo é realmente única e é algo recente que nós descobrimos no último século. Mas eu acho que a astronomia tem implicações não só diretas na sociedade como esta, mas também tem, claro, um desenvolvimento científico, um desenvolvimento tecnológico. As ferramentas, os telescópios, os instrumentos que usamos hoje na astronomia são dos instrumentos científicos mais avançados no mundo. A construção dos telescópios no Chile, enviarmos telescópios para o espaço, como o telescópio espacial Hubble, enviar sondas para Marte, empurra a tecnologia aos seus limites. Realmente a astronomia faz com que a tecnologia se desenvolva. E muita desta tecnologia é depois usada no nosso dia-a-dia. Há um retorno tecnológico, há uma transferência tecnológica desta tecnologia para a sociedade. E nós que acreditamos e temos noção que a astronomia pode realmente ter um impacto positivo no desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e, por que não, económico e social das sociedades. E então a União Astronómica Internacional tenta ajudar países que estão agora a introduzir a astronomia a desenvolver a astronomia em todos estes domínios que achamos que a astronomia pode ter um impacto. Queria falar justamente agora sobre essa dois ou mais cenários em que esses projetos acontecem, porque a gente tem de um lado, você falou, nos 5 países na Europa, financiados pela União Europeia, e ao mesmo tempo o projeto está na África do Sul e de forma menos direta, mas, ou sem os profissionais trabalhando permanentemente, em vários outros países em condições de desenvolvimento bastante diversas. Como isso acontece no projeto? Quais são as diferenças de trabalhar, por exemplo, em Portugal e em outros países? E como o projeto se estrutura e lida com esses... Imagino que sejam diferentes objetivos dependendo do local onde o projeto se desenvolve, inclusive. A realidade depende mesmo muito de país para país. A forma como trabalhamos com os professores. Em alguns países trabalhamos na formação dos professores antes de eles se tornarem professores, nas escolas de formação, em que aí fazemos uma formação quase académica dos próprios professores de ensino fundamental e ensinamos algumas noções básicas de astronomia e como usar a astronomia para trabalhar outros temas. Noutros países, o professor é trabalhado posteriormente, quando já está a